Aliás, tem uma zero 57 no meio. Web 571 no meio, estabilizado, torre 118 meia. 118 meia, obrigado, bom dia. Bom pouso. Torre Salvador, Web 57 no meio, ILS 10, abaixado, travado. 657 no meia, livre pouso, pista 10, vento 100 graus, 10 mais. Livre pouso, pista 10, 7 no meia. 5716, Solão 03, táxi à direita, Alfa e Kilo até o pátio 3, na minha escuta. Alfa e Kilo, pátio 3, muito bom dia. Falou, Web 5716? Diga. Você seria o plano do 67 da Rio aí? Pra onde ele vai? Para a nave? O 67 da Rio tá no pátio 3. Não, negativo. Esse aí é, ele não tem o plano dele não. Já decolou um pro Rio, esse aí eu não sei pra onde vai não. Tá bom, obrigado. Ok. Alfa, boa noite. Boa noite, essa é a identificação 4000, ajuste 10 no 3, chegada bom, filho. Chegada bom, 74000, total 9908, chama Recife, 1288, secundário 260, bom voo. 1288-260, bom serviço, amigo, total. 37 da UEL, EB, livre restrições, DECA 2013. Autorizado final, IDSC, reporte estabilizado. Ok, DECA 2000, livre restrições, 2013, estado reportagem estabilizado, ILSX, foi 10, web 5537. Salvador, boa noite, Delta Mike, XR, bom dia. Confirme Mike, XR, Delta. Mike, XR, Índia. Prossiga. Pessoal, nós solicitamos reboque da posição 13 do pátio 1 até a posição 9 do pátio 3. Já do F57, 5837, complete o nosso chamamento Rio 98, decimal 62, tem um bom pouso. 86, muito obrigado. Salvador 5837 da web, estabilizado no localizador, trem baixado e travado. 5837, ajustado por autorizado com gestão na 0, 70 graus na sequência. Por autorizado não, na 0, 5837. Vento 80 graus, 8 nós. Salvador 3, Alfa Kilo Pat 3. Alfa Kilo Pat 3, Tanciana identificação, voa na proa de Itape, descendo para 2.000 pés, ajuste 1.013. Está livre de restrições de altitude nessa posição. Voo no 805.